este estado de ansiedade, a pressa de chegar lá, para não chegar tarde. Não sei de que é que eu fujo, será desta solidão. Procurar a minha forma, o meu lugar, porque até que eu continuas à espera do melhor que já não vem. Que a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. E eu sou melhor que nada. Canal 2 da Antena Web. As ruas da minha cidade abriram os olhos de encanto para te ver passar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. Porque há muito, muito tempo não vinhas ao teu lugar. Ninguém sabia ao certo onde te procurar. Da próxima vez não vás sem deixar destino ou direção. Se houver próxima vez, não esqueças, leva contigo recordação e um beijo pendurado ao peito do teu coração. Quisemos saber como estavas, se a vida tinha tomado bem conta de ti. Ou se a vida teve medo e eras tu que a levava refugiada em ti. Cada verão que passava sentíamos-te chegar. Como era possível que o sol se atrevesse a brilhar? Da próxima vez não vás sem deixar destino ou direção. Se houver próxima vez, não esqueças, leva contigo recordação e um beijo pendurado ao peito do teu coração. Deves trazer tantas histórias, tantas que algumas ficaram caídas por aí. Outras eu tenho a certeza, o teu fogo na alma queimou deixaram de existir. Só queremos saber se és a mesma que vimos partir. Não existe mundo lá fora que te possa destruir. Da próxima vez não vais sem deixar destino ou ligação. Se houver próxima vez, não te esqueças, leva contigo o coração e um beijo pendurado ao peito do teu coração. Da próxima vez não vais sem deixar destino ou direção. Se houver próxima vez, não te esqueças, leva contigo o coração e um beijo pendurado ao peito do teu coração. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Quatro paredes, silêncio, é uma roseira em flor. Num azulejo, uma quadra que contava o nosso amor. A velha colcha de renda, coberta dos teus abraços. Foi tudo que me deixaste na ausência dos teus passos. Uma toalha bordada, estendida sobre a mesa. Aquela imagem da Virgem, este copo de tristeza. E as andorinhas de barro nas paredes desse lar. Que sentindo o nosso outono, partiam para sempre, aprenderam a voar. Deixaste-me a vida parada, eu tão só nesta esperança adiada. Eu tão só nesta berma de estrada. Eu tão só. Deixaste-me essa tua imagem, eu tão só, sem vontade ou coragem. Eu tão só para seguir viagem. Eu tão só. Quatro palavras de adeus, de os retratos do passado. O desespero, esta dor, noite após noite acordado. O desejo de te ter, de te amar à vontade. Foi tudo que me deixaste, perdido entre o meu travesseiro e a saudade. Deixaste-me a vida parada, eu tão só nesta esperança adiada. Eu tão só nesta berma da estrada. Eu tão só. Eu tão só. Deixaste-me essa tua imagem, eu tão só, sem vontade ou coragem. Eu tão só para seguir viagem. Eu tão só. Eu tão só. Deixaste-me a vida parada. Eu tão só nesta esperança adiada. Eu tão só nesta berma da estrada. Eu tão só. Eu tão só. Deixaste-me essa tua imagem. Eu tão só, sem vontade ou coragem. Eu tão só para seguir a viagem. Eu tão só. Das no teu abraço.

do chiado, mulheres alheias, presas às montras, alguns aleijados, em hora de volta. Calma com os olhos, já enche a barriga. Abrindo passagem.